esqueceu que eu sou o homem que mais te ama. Depois que você foi embora, nunca mais troquei nossas roupas de cama. Roupa com seu perfume, em nosso quarto vive a sua espera. E eu estou morrendo aos poucos, pois não me acostumo a viver sem ela. Seu cheiro, cheiro de uma mulher que vive no meu pensamento. Após, se você não voltar, paixão desse jeito eu não aguento. E sinto seu cheiro, cheiro de uma mulher que vive no meu pensamento. Amor, se você não voltar, paixão desse jeito eu não aguento. Amor, se você não voltar.